Oi, aqui quem fala é o DJ Iraí Campos. Na sequência, você tem uma música mixada por mim inteirinha com o aparelho DJ Mix da Sony. Um aparelho muito legal, com um montão de efeitos, loop, dá pra você brincar de montão. Dá uma ouvida só pra você ver como que a música ficou. Hoods on the right, wild for the night. Pumps in the back, pumps in the back. Hoods on the right.